Na tarde desta terça-feira, por volta de 15 horas e 30 minutos, servidores da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu, em serviço no posto da BR-277, em Céu Azul, realizaram uma abordagem a um ônibus da empresa Princesa dos Campos, que fazia o itinerário Foz do Iguaçu-Ponta Grossa. Durante a abordagem policial, os agentes suspeitaram da atitude nervosa de uma mulher. Uma policial rodoviária federal realizou uma revista corporal na passageira identificada como sendo uma paraguaia, que levava 2 quilos de crack preso às pernas por um elástico sob a saia. A documentação encontrada com ela indica que se trata de uma maior de idade, de nacionalidade paraguaia. A detida disse que iria a Ponta Grossa para entregar a droga. Desta forma, a passageira foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Matelândia para a autuação em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas, tendo em vista que ela admitiu ter pego a droga no país vizinho, passado a fronteira e tentado entregar a droga no destino final. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.